A palavra e o som residem na canção, na harmonia das baladas imortais, no picadeiro do meu circo de emoções. Me equilibre minha voz nas minhas cordas vocais. Todavia Deus me fez palavra e som, deu-me a voz, deu-me esse dom e a missão de um sabiá. Brasileiro é a minha profissão, sou cigarra da canção e só vive pra cantar. Amo meu país, por isso aprenderei o som do sabiás. Esquinas são vocês, quintanas são quintais. Todavia Deus me fez palavra e som, deu-me a voz, deu-me esse dom e a missão de um sabiá. Brasileiro é a minha profissão, sou cigarra da canção e só vive pra cantar. E a praça e o Brasil são de vocês, dos poetas e homens de bem. Meu coração é escravo das Bahias, das Gerais, dos Quintanas, dos quintais, das esquinas da nação. Amo meu país, por isso aprenderei o som dos sabiás. Esquinas são vocês, quintanas são quintais. Todavia Deus me fez palavra e som, deu-me a voz, deu-me esse dom e a missão de um sabiá. Brasileiro é a minha profissão, sou cigarra da canção e só vive pra cantar. Amo meu país. Amo meu país. Amo.